Salve CT, mais um dia que se inicia, certo? Mais uma chance real de fazer o jogo virar, de gritar que a favela tá vencendo todos os dias, tá ligado? Bença mãe, bença pai, todos os dias antes de dormir, peço pra que Deus cuide nossa família, da nossa quebrada, pra que a molecada acredite em um mundo melhor e não se perca nesse mar de ilusões, morô? Tudo que você pede em oração hoje, Deus já está preparando pra você amanhã. Tenha fé, não deixe que o inimigo mude sua direção. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz. Suas metas, suas conquistas, seus objetivos, só depende de você. Ser pobre não é vergonha não. Vergonha é ficar parasitando e atrasar ao lado do próximo. O que você planta, você colherá. E depois não adianta ficar se lamentando. Dá o seu melhor, vai pra cima, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Fé.